desde o princípio, Deus Criador, bem antes do tempo existe. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. Eu tenho falado. Eu falar. És aquele que não deixam só para trás.